Tráfico chamou fala? É o 35490. Então nós devemos aguardar o push do 757 da American Airlines ou pode iniciar? Eu só vai aguardar. A American Airlines já sinalizou o push, vai aguardar iniciar o táxi. Ok, então. Bom dia, 3602, bom dia, autorizado a linha de decolar, pistão no zero, vento 100 graus com 14 nós. Decola deu no zero, da 3605, autorizado para táxi. Autorizado, vai chamar para o táxi, dono 983. Bom dia, o Chanel 6140. Chanel 6140, informação direta, copia. Afirma, copia. Chanel 6140, autorizado Recife, nível 350. Decolo no zero esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Controle 119.8, transponder 5105. O Chanel 6140, aprovou 350, Recife, decola 10, esquerda, Puca, João, Aracaju, 198 é o controle, acena 5105. 6140, chama para Puca, acionar. Tá pronto, posição 2. Autorizado, chama táxi, 6140. 40, chamará, obrigado. American 980, taxi. American 980, we'll clear taxi via Juliet and Alpha. On holding short, holding point, runway 10, call tower and 118.95, and altimeter settings 1015. Okay, Juliet and Alpha, hold short 10, 118.95 for tower and 1015, the altimeter. O trip 5490, remota 14, livre, push, acionar, chama taxi. Reportar Alpha, 5490. Autorizado, decolagem, pistão no 7, vento 090 graus, 15 nós. Então 3602 decola, alt 34, 198 agora o controle, bom voo. Controle, obrigado, bom dia. X-Ray November Mike decola aos 35, confirmando o transponder ao 5064, controle 198, bom voo. 5064, grato. Solo Salvador, tá 3859, puxa acionamento 06. 3859-06, guarda o telefone. Guardando 3859. Bom dia, tá 3602. Bom dia, TAM 3602. 3602, contato radar, atua para o nível 300, perfil da EL. 300 da EL, TAM 5414 está com POB de 51, está com 4:30, Alcena, Salvador. O 490, na remota, taxa autorizado, Juliette Alfa, ponto de espera da 10, vai chamar a torre, 11895, altimetro 1095. Tapos, 35, 490. Para o táxi do 983, 179 a bordo, 3:45, alterna Galeão. Confirmando, 147. 193, é 147 a bordo. 179. 179, corrigindo, com 193, faz autorizada à direita, Juliette Alfa, ponto de espera da 10, chama a torre, 11895, altímetro 10, 15. Direita, Juliette Alfa, no ponto de espera, 14895, gol no 983. Trip 5490 vai seguir como número 2 pro ponto de espera da 10, seguindo o bang da Gol, que tá agora na entrada do pátio 3. Afirmativo, vai aguardar o gol inicial táxi. Salvador, gol no 260. Pode seguir a descida? 0 do Índia CA. 3896, bom dia. Continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Pistão no 0. Aguarda, continua com 3896. 1206, autorizado. Puxa, acionar, chama táxi. Disparar o táxi, está 3859. Solo Oceania 6140 para o táxi e já te passo o 94 a bordo, autonomia de 2:30, alternando Salvador. 94430 Salvador, é isso? Gente, 6140, táxi direita, Índia Alfa, no ponto de espera da 10, chama a torre, 118.95, altímetro 1095. Informação de versão número 4 no ponto de espera, seguindo a TR da Trip. Seguindo a TR da Trip, com o número 4, seguinte, 2:95. Roger, meet in position, American 980. Maintain in position, American 980. 3896, baixei, travou. Afirmativo visual. Sim, autorizado o pouso, pistão no 0, vento 1:00 graus com 1:59. Autorizado o pouso na 10, tá 3896. Alô. Alô, Salvador, gol no 397, tá? Se vai estacionamento no 03. No 03, coordena em qualquer pistola, tem um Airbus da Oceanair que vai iniciar o táxi. O tráfego já puxou. Quando ele iniciar o táxi, se tiver listo, autorizado, chama o táxi. Coordenar no controle após o Oceanair, tá autorizado, então gol no 397. O Oceanair tá autorizado após o Airbus da Oceanair livrar o pátio. Após o Airbus livrar o pátio, está autorizado na 397. American 980 after the traffic on short, final line up and wait, threshold 10. Line up and wait, 10 American 980. November Mike, informe tráfego, posição de 12 horas, 3 milhas, rumo nordeste, cruzando 4 mil pés para 2 mil pés, na hora Mike 737. Gente, Gol 983, mantém o ponto de espera, pista no zero. Vai mantendo, 983. Então, 3896, solo aos 41, no direita, 121, no décima 9. 219 à direita, então 3896. Salvador, bom dia, Azul 4207, descida nível 160, chegada ponta, informação, Juliano. X-ray November, Mike, autorizado subir, tráfego já ultrapassou, soa para 2500 pés inicialmente. Subirá para 2500 inicialmente, Mike. Azul 4207, acione a identificação, autorizado chegada bomb, desça para 4 mil pés, ajuste do altímetro no 0, 1 no 5, vigilância radar. Positivo, chegada bomb, desce para 4 mil, ajuste 1 no 0, 1 no 0, Azul 4207. Ajuste no 0, 1 no 5. Correção 1 no 0, 1 no 5, Azul 4207. Para o táxi, eu estou a 3859, 177 a bordo, Foz do Iguaçu, 4 horas e 10. Tem pista 10, Gol 983. 16 milhas, rumo nordeste, mantendo 1.500 pés, a nave ainda sem contato com esse controle. Precisa manter então aqui no 1.200. Ok, ciente então. Ok, controle estabilizado, voo no 260, visão com 1-0. Grande aproximação, chame 2-8-9-5, com pouco. 2-8-9-5, até daqui a pouco. Master 119-8, have an F3. Bye-bye. Rumo nordeste. 980-2000, 0290. X-ray, 9-0, main controle. 980, climb track level 290, book a departure. Track 980. Controle, Vila Romeo Oscar. Vila Romeo Oscar, prossiga. Aeronave de voo de São Paulo, que é o carro operador da Aeronave 01953, na Vila Romeo. Gente, mantendo 1500 pés, proa de Paripe, após Simões Fini, formando visual com aeródromo. Ajuste o altímetro no 0 no 5. No 983, livre decolagem, pistão no 0, vento 090 graus com 1 a 5 nós. Livre decolagem, pistão no 0, voo no 983. Mantendo 1500 pés, ajuste altímetro 1 no 0, 1 no 5, proa com 2 caixa pregos após Paripe, Simões Fini, fone visual com aeródromo. Ajuste 1 no 0, 1 no 5. Salvador, muito bom dia, o Papa Romeo Mike Papa Lima. Romeo Mike Papa Lima. Cidadei, é um aborto, senhora, mas ficou para pelo Vasco da Gama. Pode confirmar o destino? Zulu, Vasco da Gama, senhora. Adjacente, posição 12 horas, 5 milhas, rumo nordeste, mantendo 1.500 pés. Vou no 260. Avisado. Salvador, qualidade de Lula, Vasco da Gama, 500 pés, igual no 7, direita, via litoral. Controle 119, décima 8, zona 0121. Confirma o transponder, senhor? 0121. Pois Positivo, decola da 17, controle direito, 15, litoral, para o da Gama, 1098 controle, 1086 torre, 0121, transponder 1, Alfa Palima. Alfa Palima, 01 a bordo, acionamento táxi, torre 118, sinalmente, corrigindo 95. 1085. Bom dia, Papa Romeu Mike, Papa Lima. Mike, Papa Lima, bom dia, livre acionamento, chama táxi. Livre aciona, chama táxi. 5 milhas, rumo nordeste, batendo no 1500 pés. Bora, 3, sua planilha 360, perfil da El. Sente, só para 360, da El Leda, gol 983. De Alfa, no ponto de espera da 90, chama a torre. 1-1-8-9-5, altímetro 9-0-1-5. Eu prossegui como número 3 no ponto de espera. Seguindo a Airbus Atlanta. Seguindo a Airbus Atlanta, autorizado. De Alfa, torre 1-8-9-5. Altímetro 1015, gol 9-6-9-7. 2-4-0, chama centro Recife. Frequência 1-2-5-1, não tem 1-3-3-2-5. Boa viagem. Salvador, libera a velocidade em pelo pro azul 4207. 19. Direito 219, gol no 260. Solo gol no 260, livrou. No 260, Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, portão 03, gol no 260. 5490, livre decolagem, pistão no 0, vento 1-0-0 graus com 1-4-9. Livre decolagem, para tribo 5490. Torre, bom dia, o... Oxenem 1140, a linha e mantém cabeceirão no zero. Certo. 1140 da Oxenem, a linha e mantém cabeceirão no zero. 1140, a linha e mantém. É. 3198, sua identificação, autorizado chegada a mais, desça para o nível 050, estou o time, estou no 015, vigilante. A 5000. 1-1-9-8, bom voo. 19-8-490, obrigado. Controle é o TRIP 5490, decolado no perfil da Momo Alfa, antena Pro até 2000, segundo a instrução. 5490, contato radar, subo para o nível 200, perfil Momo. Ok, então, fomos orientados a manter a proa até 2000 pés após iniciar a curva esquerda, afastar na 350, na radial. Sim, mantém a 2000, curva esquerda, radial 350. Afirmo. Azul 4207, desça para 3000 pés, ajustou o tímetro no 015. Desça para 3000 pés, ajustado no 015, azul 4207. Aquilo prossiga. Gente, jet Quebec, aquilo suba para o nível 100, informe pronto para o lançamento. O nome é o PES, decola na 7, direita, corredor axé, controle 119.8, transponder 0115. H0, passe para Clever 200, contact na Recife Center, frequency 12545 or 12685. 2555 or 2685, alright? 12545. 2545, okay, thank you. 8.95. 7. Chané 6140, livre decolagem, pistão no 0, vento 090 graus, 149. Livre decolagem, Chané 6140. 3859, alinha e mantenha após a Airbus. Alinha e mantenha, 3859. Para o nível 200. Ok, 350, subir para o 200, 5490. Azul 4207, está na proa de dona, tem livre LS. Autorizado, desça para 2000 pés, forma no curso localizador. Descendo para 2000, forma estabilizada em LS, azul 4207. Afirmativo, 0263. Tá no pátio 4? O POB? 2 02, pátio 4, acionamento táxi, torre 118, decimal 95. Sopa Lima da cola 53, prossegue pro outro farol de Itapuã, controle 19.8, bom voo. 19.8, então regresso. Oxané 6140 da cola 53, controle agora 19.8, tem um bom voo. Obrigado, bom dia, 19.8. Salvador, Gol 397, ponto de espera 90, pronto. Ciente, mantém o ponto de espera, Gol no 397. Livre acionamento, chama pronto para o táxi, Romeu para o Patango. Geral. Olha, o quilo Romeu Oscar. Quilo Romeu Oscar da presente, autorizado final da 1.07, reporte final de 3 milhas, cabeceira 1.07, o ajuste 1014 agora. Passarei final 3 milhas, quilo Romeu Oscar. São 3859, livre da 10, vento 1 centena com 15 nós. Livre decolagem 10, San 3, 8, 9. 2 Salvador, muito bom dia, azul 4207, chegando externo, baixado, travado. Continua a aproximação, aguardando informação de pista livre, azul 4207. Para pista livre, azul 4207. Quilo Romeu Oscar visual com Embraer azul, passando o marcador externo agora. Afirmativo. Condições de continuar a aproximação, enquadrar-se como número 2, pouso 1.07. Afirmo. Gente, aguarda o eixo da 1.07 livre, o quilo Romeu Oscar. Romeu Oscar. 198, desça para 2000 pés, informe o curso localizador, ajustou o time, entrou no 0, no 5. Para 2000 pés, 3198, gente. Estou na proa, o triplo 5490. Gente, 5490. X-Ray November Mike, controle? November Mike, solicita manter 4.500, ó. Ok, mantém então 4.500 pés, X-Ray November Mike. O azul 4207, livre pouso, pistão no 0, vento 090 graus com 14 nós. Livre pouso, pista 10, azul 4207. São 3859, decola 55, controle agora, 119 decimal 8, bom voo. 119.8, tá 3.8. Gol no 397 visual com a Embraer da azul, final da 1.0. 397 visual. Após a passagem do tráfego, alinha e mantém cabeceira 1.0, gol no 397. Faz a zona final ali e mantém 1.0, gol no 397. Desce. 3 Salvador, boa, tá 3259, decolou perfil da El, cruza 3259, contato radar, supra nível 380, perfil da El. 380, perfil da El, tá 3259. Tango Kilo Romeo Oscar, livre pouso, pistão no 7, o vento 100 graus com 15 nós. Livre pouso, Oscar. Visual com tráfego curto a final do 17, Ilha November Alpha. Após a passagem do tráfego, alinha e mantém cabeceira no 7, Papa Romeo, Índia November Alpha. Fox Lima, controle? Confirme a altitude? Endpoint passando o farol da barra. 2207. Estou com o meu papacão, controle da barra. Até o ponto de espera da Oscar, está autorizado, o momento está dando. Kilo Romeo Oscar Solo 57, livre táxi à direita, topado 5, frequência livre no corte, bom dia. Até o ponto de espera da Oscar como número 2 autorizado, Alfa Vitor Juliette. Tá. Eu confirmo o destino? Zulu Vasco da Gama, senhor, já está no Travessa Pestana aqui, visual com local de pouso. Gente, frequência livre, vai em Copa Lima. Lima. Baixa. Romeu. Gente, aguarde transferência de comunicações, piloto Romeu. Vamos, Romeu. Autorizada a decolagem, pistão no 7, o vento 090 graus, 1 no 3 nós, o Índia November Alpha. Voo no 397, decola 59, controle, 119, decimal 8, bom voo. 119, decimal 8, boa. De aproximação, chame 2-108-95, bom voo, 3-198. 2-900, controle Salvador, muito bom dia, gol no 270. Vai passar o nível 220 para o 160, seguinte Juliette. 270, senhor, identificação, autorizado chegada a bom, desço para 4.000 pés, estou altímetro no 0-4. Gente, identificou, vai descer para 4.000 pés, o perfil da bom, ficou no 0-4. É, apenas para informação, perdeu o contato com o centro Recife. Papa Romeo, Índia November Alpha, decola aos 1-3-0-0, chama agora o controle, 1-1-9-8, bom voo. Salvador, bom dia, gol no 397. O 397, contato radar, supra nível 360, perfil da El. 360 no perfil da El, 397. Qual é o visual para o aeródromo? Controle Salvador, é o Papá Romeo, Índia, November Alpha, tá no, afastando o corredor Axé, mantendo 1.000 pés. Mantém a mil pés, corredor Axé, Índia November Alpha. Vai manter o Índia November Alpha. Xanem 140, passa o nível 180, chama centro Recife, frequente.